Laos, sudeste da Ásia, 1969. Loucos pelo perigo. Versão brasileira é a Forças de combate americanas no Laos. Atualmente, preocupante a invasão vietnamita do Laos. Há 50 mil vietnamitas no local atualmente. Firmados em 1962 e que foram aprovados por Hanoi, Pequim e União Soviética. É de suporte logístico e de treinamento para o governo neutralista para que seja possível evitar que o Laos caia em mãos comunistas. Quanto à existência de forças militares americanas, no Laos não há nenhuma em termos de combate. Volto a repetir que a nossa participação é Jenny, não. É tarde demais. Vai embora. Vai lá daqui. Afastem-se! Saiam todos! Saiam todos! Pra trás! Pra trás! Saiam! Jenny. Ele está morto? Olha, Rob, se ele não está morto, está muito calmo. Eu sinto muito. Jenny, escuta. Jenny. Nós não estamos aqui agora. É, eu vi o Nixon na TV. Pois é, então, nós não estamos aqui. Então, é claro que isso não aconteceu. Pode não ter acontecido para você e talvez não para o Nixon, mas... acho que aconteceu para o Tug. Ah, pilotos são osso duro de roer. Jenny, vai se lembrar do que eu disse? O problema, Rob, é que já que não estamos aqui, essa conversa não aconteceu. Assim eu não posso lembrar do que eu não ouvi. Poxa vida, Major, como esses pilotos tão difíceis. É, e o pior é que nós precisamos muito deles. Sentinela do ar, o nosso piloto Billy Covington. E aí, Billy, como é que tá aí em cima? Eu só posso dizer que a música fala por mim, Steve. Eu só quero ser livre. Viver a minha vida do jeito que eu quiser. E o trânsito, Billy? Bom, o trânsito está deprimente. Uma tristeza, muito congestionado. Um horror. Um Deus nos acuda, Steve. Bom, parece que está tudo parado na 103, não é isso, Billy? É, isso mesmo. E sabe por quê? Não, diga pra gente. Ah, tá bom. Eu vou dizer o porquê. Porque a maioria dos motoristas estica o pescoço querendo ver o acidente. Isso provoca engarrafamento. Está a maior zorra aqui. Tem uma besta quadrada num caminhão. É, da Rubio Mudanças. Ah, meu Deus. Dá licença, senhor. Sai daí! Tem uma ambulância tentando chegar ao local do acidente! Sai daí! Vai embora! Não enche meu saco! Vai embora! Peraí, o que, que você disse? Anda, vai embora! Eu não ouvi! Você quer ficar sem terra? Desce aqui! Eu acho que não! Eu vou quebrar! Vou quebrar a sua cara, seu cretino! Você vai ver uma coisa! Essa é a 1080! E onde mais você iria ouvir notícias tão maneiras sobre a situação do trânsito em Los Angeles? Para! Você devia ser preso! Isso é muito perigoso! Sai daí! Olha aqui, seu babaca. Olha, eu vou mandar você pelos ares. Eu vou acabar com você. Vou acabar. Sai daí, louco. Oi, Billy. Quem é você? Eu sinto muito pelo que houve. Você é um aventureiro sem aventura. Que pena, é uma lástima. Ah, nada pior do que um piloto no chão. Quem é você? Me diz uma coisa. Por que você voou tão baixo naquele dia? Porque havia uma ambulância tentando chegar ao local do acidente. Olha, eu já cansei de assistir tudo do alto. Eu quero participar da ação. Foi o que eu pensei. Agora, essa sua atitude pode lhe conseguir trabalho no Laos. Por estarem em guerra lá? No Vietnã, não no Laos. Você viu o presidente na TV? E daí? Eu vejo muita coisa na TV, mas eu não acredito em tudo que eu vejo e ouço. Tá, é um bom argumento, mas não há guerra no Laos. Pode acreditar em mim. E quem vai me pagar? A organização se chama Air America. É civil. Pilotos americanos. Homens iguais a você. Todos loucos, por sinal, Billy. Transportando cargas e refugiados no leste selvagem. Só que eles caçaram meu brevet. Arrumamos outro em Taiwan. Tudo bem. Quem é você, hein? Sou o seu maior fã. Muito bonito, Rod, mas o que é isso? Esse é o som do tormento da guerra. Quando os inimigos ouvirem esse som saindo dos aviões, eles vão morrer de medo. Os norte-vietnamitas estão invadindo o Laos. Eles seguem para Saigon pela trilha Ho Chi Minh e eles contam com o apoio dos comunistas. Então, nós ligamos o som, eles entram em pânico e fogem. Agora, eu admito que é uma missão perigosa. Não. Perigosa não, rapaz. Isso daí é ridículo, é embaraçoso. Eles vão olhar para nossa cara e simplesmente vão morrer de rir. Pirelli, esta fita foi desenvolvida por peritos para obter o máximo efeito psicológico. Vocês não sabem contra quem lutamos. Ah, não, claro que não. Você sabe muito mais do que a inteligência americana, não é, Jim? Rob, eu gostaria que não usasse a expressão inteligência americana para descrever seja lá o que for que você faz. Rob Gill. Eu? Oi, sou o Billy Cobb. Ah, sei. Seja bem-vindo. Obrigado. Ah, escuta, trouxe os papéis? Ah, que maneiro. O Billy é um colega de vocês. Tá, obrigado. Agora pode falar com eles. Oi, gente. O que traz você aqui, hein? Eu soube que tem bons voos por aqui. Bons voos? Essa é nova. Isso depende de onde você vem. De onde é? De Los Angeles, costa oeste dos Estados Unidos. E você vem de onde? Eu venho do lado escuro da lua. E vou voltar logo para lá. O bebê dourado vem me buscar. Não. Denominação BP Dourado. Missão acertar Nili. E quando você não sabe o que foi que o atingiu, quando se dá conta, já era. Brincadeira, é só para aliviar a tensão. Brincadeira? É. Para mim isso é neurose braba. Ah, acontece que aqui na Era América isso é considerado política da empresa. Fique sabendo. Gene Ryan. Oi. Gene, que tal levar o Billy no seu voo de orientação? Claro. Por mim tudo bem, se tá tudo bem para você. É. Tudo bem para você? Vai, vamos nessa. Ótimo. Escuta, devolve o taco. Aqui é Long Chang, não é? É. Pois é, eu achei que era aqui, mas o mapa não mostra nenhuma cidade aqui. Bom, é como diz o Rob, não estamos aqui. Significa que você não está vendo a segunda maior cidade do Laos. Aliás, que foi construída pelos Estados Unidos. E nós não fazemos 400 voos por dia transportando toneladas de remédios, armas, comida e tropas locais, como aqueles caras ali. Qualquer coisa, a qualquer hora, é o nosso problema. Nós costumamos pilotar C-123, Aero Couriers, Caribos, a maioria é comum, mas o maior barato é pilotar essas coisinhas aqui. Esses aviões são ilegais nos Estados Unidos. É, mas nós estamos aqui. Pior que é. E aí? O que você tem hoje? Tenho salame e maionese. Você, o que é que tem? Plano de voo. Tomara que não. parece que você se deu bem com isso. É. É que no ar até que eu me viro bem. No solo é que eu estrago tudo. Não leva mal se eu der uma olhada no seu diário de bordo? Não. 14 meses de patrulhamento de floresta no Canadá? Patrulhamento? É, patrulhamento. 2 meses de trabalho de pulverização em Fresno. Fresno? Caramba, você é um herói. Fazia patrulha de trânsito? Pilotava um helicóptero? Eu vi bem. Isto é uma Uzi. Ah, sabe que isso daria um ótimo comercial de TV? Eu vi bem. Isto é uma Uzi? Sim. Eu não acredito. Autodefesa é coisa muito séria. É por isso que eu sempre carrego uma Uzi comigo. Não aceite imitações. Jean, mostre seu amuleto pra ele. Ah, olha só. Legal, o que tem dentro? Ah, nada demais. São as cinzas do meu dedão esquerdo. Eles atiraram pelo piso do avião. Aliás, foi bem aqui atiraram perto, em não você? Foi? Atiram na gente? Atiraram, eu e Babu quase caímos. Eles atiram na gente? É, ele levou pra casa, cremou e colocou no potinho em volta do pescoço. Peraí, ninguém falou nada em perder dedões. Eu me lembro da conversa toda, ele não falou em perder dedões. Quem? O recrutador, ele... Por que você não costurou o dedo? Eles têm médicos aqui. Ah, acho que dava pra fazer isso sim, mas eu não queria andar carregando um pedaço meu que foi arrancado. E além do mais, ele está conosco em espírito. É. Sabe como é que é? É, em espírito. Dedoísmo. Aeroporto Internacional de Vientiane. Bom dia, senhor. Bom dia. É um prazer tê-lo conosco, senhor. Escuta, é um senador americano, é? No meu território. E vindo aqui para uma missão de averiguação? Ele não vai descobrir nada. Não se preocupe. Eu tenho certeza. Ele não vai descobrir sobre o nosso negócio. Pronto. E depois, ele é um imbecil. Ele vendia tratores antes de se eleger. É uma besta. Olha... Harry Truman vendia ternos do Missouri e ele acabou jogando uma bomba atômica, tá legal? Sim, senhor. Olha lá. Olha a foto, olha a foto aqui. Bem-vindo a Vientiane, senador. Obrigado, embaixador Marlowe. Senador Davenport. Esse é o Major Lemon. Deve ter ouvido falar. Ah, claro. Onde está sua farda? Acho que está muito calor para usar todas as suas medalhas. Está virando civil? Eu sou civil agora, senador. Mas ainda militar de coração. Ah, muito obrigado. Põe a mala no carro. Não, não, não, não, senador. Ah, eu sei, eu sei. Lamento. Eu não tenho moeda corrente. Eu dou a gorjeta depois, tá? Senador, este é o general Lu Sung, o comandante supremo das forças aliadas locais. Por aqui, por favor. Por aqui, por aqui. Ah, alô. Que cabeça oca. É. Que falta de tato. Quando vai à França, pede para o general de Gaulle carregar a mala? Rob, pegue a mala do senador. Ah, é claro. A mala, por favor. É, quer que eu carregue o paletó também? Oh, obrigado, é, obrigado. É melhor diminuir a velocidade. Já vamos pousar. Pousar? Onde? Pode deixar que eu vou te mostrar. Peraí. Mostrou o quê? Pousar onde? Ah, para com isso. Isso não é uma pista, é uma montanha. Potência máxima, 3 voltas. 3 voltas. Faz isso, pelo amor de Deus. Mas que beleza, hein? Foi bom pra você? Vem gente aí! Cuidado! Não, não, não, calma, calma. São conhecidos, eu conheço eles. Quem são? Bom, na verdade são amigos da minha mulher. Aquele baixinho lá é o meu cunhado. Nós fazemos negócios. Não faz isso. Senhores? มีปืนอยู่ 6 ลังเราจะให้ทันในราคานี้พวกรัสเซียทิ้งไว้พวกแกเปล่าเราขโมยมันพวกรัสเซียส่งให้พวกเราเอามาทีนี้ได้ไหนนี่นะเอาล่ะ400เก็บนะ400เก็บนะ400คิดว่าช่างนอร์วะรู้ว่าฉลาดโถ่400ไปซื้อหนังกระติกดีกว่าไหนร้อยโอเค Ótimo. Os cunhados são iguais no mundo todo, né? Está me explorando, mas... Fechado. Esse era o meu voo de iniciação e você usou ele para as suas mutretas. Bem-vindo ao Oriente. Não é mutreta, não. É o meu plano de aposentadoria. Eu voo há 15 anos e não tenho onde cair morto. Eu quero a minha parte no sonho americano, certo? Com contrabando. Bom, essa é a pior parte. Já deu para notar. Sem radar. É, reconhecimento visual. Eu me vi. Ótimo. Jim, vem cá. Olha só que legal. Nada mal, né? Nós quase batemos a 1.200 metros. Tem algum pico mais alto por aqui? Espera até ver isso. Tem algum pico mais alto aqui? Tem algum pico mais alto? Tem! Eu preciso ver. Não, usa os pios. Tem, usa o verde aí. Nós temos que estabelecer uma nova altura. Temos que estabelecer a pegar e você pegou primeiro. Pelo amor de Deus, tá bom? Eu vou te dizer por quê. É porque da última vez você pintou o céu de rosa. Nós estamos a sul ou a leste do Atlântico. Não foi nada. Estamos a sul ou a leste do Atlântico. Ah, vê se não vem. Me responda pra sul. A leste, a leste. Você pinta do seu lado, tá bom? Pinta do seu lado. Ah, me dá isso aqui. Tá, tá. Se você quer pintar, então pinta. Eu pinto do jeito que eu quiser. Dá uma bola, tá? Senhor, ele está descendo. Senhor, senador, senador, espere um instante, senador. É, senador. Onde aqui? Os pilotos estão bêbados. Não, rapaz, acontece que eles são bêbados americanos. Ei, amigos. Ei, amigos. Estão se divertindo um pouco, é? É. Não fiquem sem graça, amigos. Eu sei que posso parecer um velho tolo, mas antes de ver a luz do senhor, eu também costumava dar as minhas voltinhas. Mas falando sério, amigos, eu quero que vocês saibam que, mesmo sem medalhas ou sem menções em livros, nós, em Washington, sabemos exatamente do esforço de vocês pela guerra. Com todo o respeito, senhor. E dá para explicar qual é? Mais um pouquinho. Cuidado para não passar da conta. Vou botar só mais esse pouquinho. Tá bom. É como no Vietnã? Não tem a menor comparação, sabe? A guerra do Vietnã é para negros e para os brutos, é isso. Desculpem o linguajar, é um modo de falar aqui. Mas esta é uma guerra de cavalheiros, é uma guerra de pessoas inteligentes. Oi. Ah, sim, essa é a Corinne Landreau. Este aí é o Billy Covington. Ela faz trabalhos humanitários para os nossos irmãos asiáticos. É uma ótima alma. Desculpa, mocinha. Brincadeira, brincadeira. Você sabe qual é o problema da guerra do Vietnã, Billy? Sabe qual é? Hã? Não. É popular demais. O ideal seria se fosse uma guerra secreta. Sem repórteres, sem televisão. Uma guerra no escuro. Como um jogo de futebol. E sabe de uma coisa? Sabe? Sabe de uma coisa? É impossível perder. Eu posso te perguntar uma coisa? Claro que pode. Você acha excitante trazer a sua namorada a uma casa de prostituição? Isto não é só uma casa de prostituição. Nós também tratamos de negócios aqui. Negócios? Eu até cheguei a pensar que se fosse uma guerra. Com licença. E quem disse que são coisas diferentes? Rob, eu preciso de você lá fora. E pare de encher a cara, por favor. Em que está pensando, Rob? Eu estava pensando no que a Pepsi Cola diria ao ver o que nós fizemos com este lugar. Será que você nunca pensa nisso? Não, Rob, eu não penso. Eu só tento imaginar quantos pilotos sabem disto. Está ótimo. Muito boa, Major. Quer provar um pouco? Com todo o respeito, General, eu não estou aqui para isso, está bem? Eu vim lhe pedir novamente, por favor, que nós fechemos o laboratório por uma semana, apenas enquanto o senador estiver aqui. E por que você não manda o senador da mala embora para casa agora? Chute! Quem me dera fosse fácil assim, General. Num país civilizado como o seu, seria, mas... Neste caso... É muito mais fácil fechar o laboratório. Acontece que sem dinheiro não podemos manter a guerra. E sem heroína, não posso alimentar meus soldados. Não, Major. É melhor nós continuarmos amigos. Você cuida do tolo homem da mala, está bem? É claro, General. Como sempre, pensa mais objetivamente que eu. O que está vendo, hein? É, que eu me considerava o cara mais estranho do lugar e de repente eu me sinto fora da jogada. Não fique triste por ser tão estranho quanto qualquer um aqui. É, só precisa de um pouco de tempo. Eu me sinto num redemoinho de garotas, placas esquisitas, carros estranhos e mais garotas, e drinks. Mas o que é que eu tô fazendo aqui? É, eu também me pergunto isso sempre. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que é? Pronto, parece até o nosso país. Se sente melhor? É, tudo voltou ao normal, né? Que bom. Bonito isso. Tenho consideração com os outros. Se eu quero atirar lagartos no meu campo de golfe, não é preciso acordar os vizinhos. Compreendeu? Compreendeu, malandro? É. Berrando assim. Você é gente boa. Legal. Aposto que nunca conheceu o dono de um campo de golfe de verdade, né? Espera aí, eu tenho uma ideia. Que tal você abrir para o público e cobrar uma entrada, hein, Jack? Podem fazer isso quando eu morrer. Eu vou deixar isso para vocês mesmo. Ah, não. Para com isso. Não, espera aí. Jack tem razão. A gente tem que encarar isso. Nós não temos direito à pensão do governo. E eu acredito que cada piloto tem que cuidar da sua aposentadoria. Ô, Dino. Oi. Como é que vai a sua loja de armas? Tá fazendo estoque por acaso? Não vai vender, não? Nunca se precipite, Nick. Eu tenho um esquema que é infalível. Eu vou pegar minha grana e... você vai acabar voando nas praias, fazendo propaganda de bronzeadores e contando histórias da guerra em Paris. O bebê dourado está vindo buscar o milho agora. Ele vem buscar o milho. Por que fez isso? Ah! Por que fez isso, Dandor? Seu cretino! Seu desgraçado! Calma! Certo, vamos calma. Profissionalismo. Eles costumam sempre brigar assim? Brigar? Isso não é briga, só estão se divertindo. Gosta de voar. Bom dia, Rob. Por favor, pegue o senador Davenport na sala VIP do aeroporto e depois leve-o ao campo de refugiados em Bianluk. E, é claro, mantenha segredo sobre a base aérea e, se ele quiser ver ação, mostre a ele qualquer... qualquer porcaria, tá bom? Bom, na verdade, só temos porcaria mesmo. E que porcaria, Rob? Até mais tarde. Jenny. Escuta, não estrague tudo com o senador. Eu não estou entendendo, Major. Conte apenas o que for necessário. Ah, acho que agora entendi. Vou tratá-lo como um débil mental. Gene, o que ele está fazendo com o seu avião? Está purificando, é um ritual budista. Gene! Senador? A base aérea secreta por aqui? A qual base aérea se refere, senhor? Porque eu sinto que estão me escondendo alguma coisa. E como vou saber? Eu sou apenas um carregador de malas, nada mais. Ah, o que é isso, general? Deixa disso, eu já me desculpei. Eu é que devia carregar as suas malas. O nosso governo dá muito valor a todo o seu apoio. Eu ouvi dizer que talvez a América vá parar a guerra e sair da Ásia e não vai levar nenhuma mala de volta. General, se a coisa engrossar politicamente e tivermos que sair daqui, nós levaremos você junto. Cuidamos dos nossos amigos. Cuidam uma pidóia. Como disse, nós fizemos uma oferta muito boa ao Marechal Qi do Vietnã. Marechal Qi? Sim, senhor. Eu conheço o Marechal Qi. É um medíocre. Ele quer ter uma loja de bebidas quando acabar a guerra. E eu não passarei de general a dono de loja de bebidas. Por que não diz ao senador do que realmente gostaria, general? Fale, não se acanhe. Holiday Inn, sul da Califórnia. Dono e gerente. Isso vai ser difícil. Ah, está achando graça? Ora, claro. Ora, senador, para que lutar se não se pode rir da guerra? O pior é que tem razão. O que aquele general idiota está fazendo no meu Corine, você já conhece o senador Davenport? Bem-vindo, senador. Sou a Corine Landreau, da assistência. Posso lhe mostrar o campo? Teu chefe te colocou num lugar ótimo, no meio do país do ópio. Ah, escolhi Kansas, mas infelizmente não deu. Aqui só tem montanhas e campos de papoulas. Ah, e ainda fica aqui quanto tempo? Duas, três semanas? Por aí, depois levantamos acampamento. Parabéns, senhorita Landreau. Você faz um trabalho nobre. Obrigada, senador. Senador, eu encontro no avião. Até mais tarde, Corine. Obrigada, Gina. Veja como ele sabe comandar. O general Sung veio aqui forçá-los a entrar em seu exército particular. Bom, forçar é um pouco demais. E como descreveria o que ele faz? Ah, eu acho que ele tem muito carisma. Carisma? Não pode esquecer, senhorita Landreau, que essa gente tem valores diferentes dos nossos. Mas o bom é que nós estamos trabalhando pela mesma causa. Mesma causa? A única causa do general Sung é ele mesmo. Não percebe, senador? A CIA transporta drogas para ele. E em troca, ele empresta as tropas e devolve o dinheiro à CIA. Sabe de uma coisa? Você tem trabalhado demais neste sol quente por uma boa causa. E Deus a abençoe por isso. Mas está começando a delirar. Acho que precisa de um ar-condicionado. Bom dia para o senhor, senador. Obrigada por vir. Eu gostaria que soubesse, excelência, que é uma grande honra tê-lo conosco. Obrigado, Nino. Obrigado. Eu que agradeço. Agora, francamente, senhores, estou preocupado. O Congresso não é composto de crianças. Bem sabemos que o general Sung está envolvido com ópio e coisas desse gênero. Ninguém é perfeito, nem mesmo os nossos aliados. O problema é que quando há boatos de americanos enriquecendo com o tráfico de drogas, senhores, isso põe em risco toda a guerra. Agora eu quero saber a verdade. Receio que estamos escondendo a verdade, senhor. Temos razões para suspeitar que nossos aviões são usados para trazer ópio para o Vietnã e aqui é feito o processo de transformação em heroína. Meu Deus, isso... Por que não me contou isso antes? Senador, nós cometemos um grave erro. Nós tentávamos proteger o bom nome dos nossos pilotos, senhor. Quero dizer que nossos pilotos... estão envolvidos no tráfico de drogas? Não são todos, senhor. Apenas aqueles sem escrúpulos. Eles sabem que não temos como controlá-los e eles aproveitam a situação. Vocês sabem quem são? Vamos descobrir. Eu lhe garanto, senhor, que vamos pegar esses pilotos. Ô, general, qual é a carga? Não é da sua conta. Sabe, então, está tudo pronto. Eis o seu copiloto. Divirtam-se com os porcos. O que foi? Tive um mau pressentimento hoje. Ah, não esquenta com isso, não haverá nenhum bebê dourado. Você é só uma mulher, tá legal. Sem bebês, sem balas, sem bombas. Primeiro vai ser o arroz. Depois os três porquinhos e esta última não tem designação. O general Sung supervisionou o carregamento dela. Que tipo de carga será, hein? A linha 90 graus. Tá legal, a primeira zona se aproxima. Prepare-se. Legal, estamos próximos. Tudo certo? Velocidade boa. Altitude boa. Três, dois, um, agora. Quase. Isso, ele acabou de cair. E agora? Ele estava de paraquedas? Não. Ele não estava de paraquedas, então vamos voltar para pegar ele. Nós não vamos voltar, não adianta. O quê? Como assim não vamos voltar? Você perdeu um homem, cara. Não vamos voltar. Será que e acabou? Ele acabou de cair. Acabei de conhecer o cara e ele morreu. Meu Deus, que azar. Devia usar paraquedas. Sempre. Ei, Quan! Isso não teve graça, tá? Não teve graça. Billy, como é que está indo? Tudo ótimo. Sacana. Escutem aqui. O Nino vai ter lagosta hoje, mas é preciso fazer reserva. Está afim, Jack? Lagosta outra vez? É, se eu estiver vivo, eu vou querer lagosta, sim. Que bom, ótimo. Vou fazer reserva pelo rádio e pedir para gelarem vinho no capricho. Às 9 horas, está bom para vocês? Está ótimo. Perfeito. Beleza. Que guerra infernal. É. 340. 90 graus à frente. Prepare-se. Se aproximando. 3, 2, 1. Agora. Meu Deus! Ei! Parem! Caramba! Quem tá atirando na gente, hein? Por aqui todo mundo atira na gente. Olha, eu não vou morrer jogando porcos do céu. De jeito nenhum. Parem! O bebê dourado. Eu sabia. Eu sabia. Era só questão de tempo. O bebê dourado, eu sabia que vinha atrás de mim, seu desgraçado. Eu não falei? Eu vi no espelho hoje cedo, quando fazia barba. Eu vi direitinho, vindo direto pra mim. Número 2 atingido. Jack, número 2 atingido. Ative os extintores. Lá se vai um motor, claro. Acorda, homem. Cheque a pressão do óleo. Tá subindo. Como está a pressão do óleo? A pressão? Tá caindo. Tá bom, cheque o número 1. O número 1 está bom. Pode ser 9,5. Ele disse que não tem mesa antes. Gene, fomos atingidos. Está vazando combustível. Temos que pousar. Ainda estão na linha de fogo? Estamos. Mude de altitude e direção em segundos. Jack, me dê a localização. Jack, acorda. Dá a localização para ele. Sai dessa, acorda. É... 3 quilômetros de Tango 7. É uma pista antiga que fica do outro lado de Tango 7. Consegue alcançar? Tô vendo. Tá, que é isso? Você é capaz. Ai, meu Deus. Eu consigo. Vire 10 graus à direita. Ah, que bom que você voltou. Eu me desliguei? Cão selvagem para a base, cão selvagem para a base. Pilotos em perigo perto de Tango 7. Eu estou indo para lá agora. Mantenha o curso, cão selvagem. Mandaremos um avião de socorro. Base para cão selvagem, está ouvindo? Estou ouvindo, vá te catar. Tá bom, onde está? Pode vê-la? Não, não estou vendo. Lá está ela, 90 graus. Tá, já vi. Baixa o trem de aterrissagem, anda logo. Baixando. Droga. O que é? Ele não está baixando. Não esquenta, tente o manual. Certo. Como é que está indo? Até agora nada. Tá bom, esquece, nós vamos soltar. Juan, põe o paraquedas. Você também, Nilo. Deixa isso pra lá. Põe o paraquedas. Anda, anda! Eu vou descer com você. Não, vai não. Você vai me obedecer. Põe o paraquedas. Eu quero que salte. Juan, quando eu estabilizar, eu quero que você salte. Eu vou descer com você. Não, não vai não. Deus quis que só cocô de pássaro caísse do céu. Nada disso. Você é cocô de pássaro. É cocô de pássaro. É um novo mandamento. Cocô de pássaro e pilotos catatônicos. Agora salte! Tá bom, ele já foi. Agora é você. Todo mundo diz que a gente fica mais vulnerável num paraquedas. Droga, eu vou acabar com o bebê bem atrás. Se o paraquedas não abrir, usa o reserva. E quem não tá tem bom, reserva, para que de faz? Essa piada. Pula logo, vai, pula! Droga. Te vejo lá embaixo. Boa sorte. Eu nunca, nunca, nunca em toda a minha vida eu tive que pular de um avião. Eu sou uma mãe pássaro. Será que dá para ir mais rápido? Anda logo! que é que você está fazendo aqui? Eu esqueci a minha máquina. Tá bom, você quer ela? Quero. Vai parar de me encher, vai pular no avião. Oh. Toma! Você não vai colocar o paraquedas. Tem medo de altura. Agora salta! Salta! Pula, vai! Tchauzinho! Responda, Billy. Billy, responda. Responda, por favor. O'Neill, está contente ou decepcionado por estarmos vivos? Olha, a Cell está cheia de soldados comunistas, bandidos e caçadores de cabeça, tá? Não estamos a salvo. Tá. Quer um pedaço de doce? Não, não quero doce nenhum. Não? Não. Vamos embora. Logo, quando? Não, nós vamos embora agora. Olhem. Olhem. Nós vamos embora. Vamos. Oi, general. Eu aposto que vocês não viram a gente lá. É muito bom ver gente amiga por aqui. Olha, senhor. Eu fiz um pequeno estrago no avião. Eu espero que não descontem no meu pagamento, né? Nada que um bom mecânico não conserte, eu acho. Eu ajudo vocês. Tá com pressa, eu sei que é perigoso se demorar por aqui. É pesado. Você acha que vai ficar apertado aqui? Ô, cara. Peraí, tia e nós. Oh, oh. Ei, ei, abre a porta. Ei, você não vai levar a gente. Deixa pra lá, filho. Que sacanagem. Filma a sujeira. Ah. Acho que não vamos mais embora. O óbvio está indo embora agora. Como é que é? Aquilo lá era óbvio? Era sim, óbvio. Ele levou óbvio em vez da gente. E você o ajudou a carregar. Atenção, quando chegarmos na pista, chequem o norte que eu vou checar o sul. Vamos achá-los. E se nos apressarmos, ainda chegaremos a tempo no restaurante. Boa pedida, Dino. A gente se vê lá. Como é que é? Cadê todo mundo? Chega, tá? Parece que temos um outro probleminha lá embaixo. Os inimigos estão se aproximando deles, rastejando, vestidos de preto. Inimigos? Inimigos? Por aqui até os amigos são inimigos. Por que são tão hostis? É porque eles não nos conhecem. Por que atiram na gente? Porque são inimigos. A pressão do ar está caindo. Isso não é nada. O pior é que agora eu perdi o controle. Põe o cinto. Eu não quero cair de novo hoje. Não esquenta. Eu sei cair melhor que os outros. Jimmy, está 40. Eu sei. Linha de perigo. Eu sei. Jimmy, olha o controle. Linha de perigo. Jimmy, tem que fazer a autorrotação agora. Então, selvagem para a base. Estamos caindo aproximadamente a 1 quilômetro a sudoeste de Tango 7. Ai. Que salvamento, hein? O monge não benzeu um helicóptero hoje cedo? Ah, benzeu sim. Eu achei que o monge não tinha se concentrado legal. Só tem uma coisa a fazer, sabe? Temos que pular. Para com isso. É, temos que pular. Somos um alvo fácil. E como faremos? Quem vai primeiro? Bom, acontece que não existe um manual sobre como cair de um helicóptero. Quer ir primeiro? Eu não quero ser o primeiro. Bom, eu vou em primeiro. Também não quero ser o segundo. Tá, tudo bem, vamos decidir na sorte. Cara. Coroa. Ah. É cara ou coroa? O que, que é? Coroa. É cara, né? Não, é coroa. Ah, eu vou lá olhar. Vem. É macio aqui. Odeio ser o segundo. Eu acho que a queda foi muito boa, né? Considerando o geral. Bom, eu acho que agora é melhor a gente ir andando. É. Pode andar? Andar? É. Andar pra onde? A gente está na selva. Olha, roubei coisas quando era garoto. Bolas, aviões de montar. Falsifiquei identidade para comprar bebida, puxei um fuminho, fiz sexo oral em estados onde era ilegal, mas até trabalhar para o meu governo. Eu nunca fui um traficante. Ah, não somos traficantes, somos burros de carga. Olha, ninguém vence uma guerra por aqui sem controlar o tráfico de ópio. É simples, nós ajudamos o general Sung e ele nos ajuda na guerra. Pelo amor de Deus, para com esse papo budista. O nosso governo sustenta a guerra vendendo drogas. E lá no Vietnã, os nossos soldados estão consumindo essa porcaria. Você quer saber? Isso é a mesma coisa que jogar cobras num jardim de infância, amigo. A sua alma não fica atormentada, não? Ah, deixa a minha alma pra lá. E depois nós não trabalhamos pro governo, esqueceu? Qual é o segredo? Todo mundo já sabe disso por aqui. E se a gente mencionar a CIA, o céu vai cair por acaso? Vamos por aqui. Com sorte, sairemos daqui pela manhã. Quantos quilômetros? You can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la, la. Escuta. Quando o representante da Bell Helicóptero chegar aqui amanhã, não precipite tudo como você fez com aquele idiota da Dow Química. É. Vá com calma. Traga-o aqui, um vinhozinho, blá, blá, blá, o jantar, uma transada no White Rose. Oh. E aí, no fim da noite, um conhaque, um café, e aí você pede dois helicópteros de graça. Eu acho um pouco demais pedir... Buenasera, senhores. Eu soube dos pilotos atingidos. Lamento muito. Rezarei por eles. Obrigado, Nino. Toda a prece achou. Eu tenho um encontro com o Davenport. O que, é que eu devo fazer? Eu peço mais um tempo. Eu vou fazer o seguinte, escuta só. Eu vou levá-lo ao White Rose para ele transar também. Não. Não? Não, por quê? O Davenport lidera o grupo religioso. Com gente assim não se toca nesse assunto. Você espera ele mencionar. Meu Deus, de novo. Está fechado. Normas violadas. Podem ir embora. Podem ir. Podem ir embora. Levantem, por favor. Saiam todos. Deve ser o problema de ser. Eu fiz negócios com ocidentais a vida toda. Mas o que é isso? Nenhum italiano brinca comigo. O que é isso? Ficou maluco? Eu peguei a carga sob perigo. Sob perigo. E vocês não querem pagar o preço da última vez. Não, não. Chega. Chega, general. Escuta aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já falei com Marcélia. Eu falei com Nova York. Eles disseram que a heroína não está boa. Eles disseram que ela estava misturada com farinha. Quem está brincando aqui, hein, general? Não, não. Eu não vou pagar o mesmo preço por uma porcaria. Nino, me escute aqui, Nino. Nino, ou você paga o mesmo preço, ou não vai mais usar os meus aviões. Tudo bem? Tudo bem? Eu pago o mesmo preço. Então esse é o comunismo moderno? Não, nada disso. Os comunistas carregam armas potentes e esses caras têm armas do tempo do Onça. Não, eu acho que eles são caipiras das montanhas e estão bravos por algum motivo. Eles não gostam de forasteiros, eu acho. E aí, eles estão falando o quê? Bom, estou surpreso por não terem nos matado ainda. Está surpreso, né? É. Como pode estar tão calmo? Talvez não saiba, mas quando se morre é o fim, falou, fim de papo, já era. É. Eles nos colocam debaixo da terra e nem se pode sair nos fins de semana. É muito deprimente. Pois é, é o fim. É. Buda diz que... Para com esse papo. Eu não acredito que um verdadeiro budista faria contrabando de armas, tá? Você é um contrabandista. Tudo bem, você pode tirar um incenso, mas ainda assim é um contrabandista. Eu não disse que era um bom budista. Eles vão atirar. Não precisa pensar as coisas. Olha, essas armas não servem para tempo chuvoso. Vocês precisam de armas de uso geral. Dá pra acreditar nisso? Ele pagou uma vaca por essas armas. Não é de morrer de rir. É isso que eu quero dizer. 2 Raplika e vamos em um batalhão. Dun gan que é? Estão lá nem. O que acham? Pessoal, as armas são demais. Olá. Oi. Oi, Beilin. Oh. Jimmy. Estava demais. Que saudade. Lulu. Lulu, Lulu, Lulu. Lulu. Lulu, ele é ela. How are you? Do let you. Good. Estou lá. Billy. Meiling. Minha esposa. Volte à civilização. Venha tomar um banho. Você não parece o tipo de pessoa que moraria num lugar desse. Não confie nas aparências. Elas sempre enganam. O que você está fazendo aqui? Acredita nessa guerra? Eu já acreditei em todas as guerras. Eu tinha uma teoria. Eu acreditava na política do sábado à noite. É. Eu costumava julgar todos os países por suas noites de sábado. E eu sabia que Moscou e Pequim não estavam realmente com nada no fim de semana. Então eu voava por uma causa. Eu lutava para defender os meus churrascos, os rosbifes, as canções de Ray Charles e o direito de beber e beber até cair. A política de sábado à noite. É uma boa teoria. É legal, não é? Só que não é verdadeira. Eu soube que se divertem muito em Moscou. Não tem que desistir dela só porque não é verdadeira. É. Por que você não vai embora? Eu? Olha o meu exemplo, o de Nili, do pessoal. Nós estamos viciados em perigo. Estamos acostumados com tanta adrenalina que não tem mais jeito. É doentio. Saia fora antes que se vicie. E vai se viciar. Você vai adorar, vai se amarrar. Volte para Los Angeles e seja o cara mais estranho do pedaço. O que você diz? Eu tenho que acertar umas coisas antes. Quer se vingar? Quer se vingar? De quem? Do Rob? General Sung? Esquece isso. Estamos no Oriente. E o que Sung fez não foi nada. Nada. Eu já vi coisas por aqui que nunca teria imaginado. E olha que eu tenho muita imaginação. Vai embora. Este aqui, senador, é um dos mais famosos templos do Laos. Senhores, estou aqui há 4 dias. Já vi 19 Budas, 3 alfaiates, uma fábrica de seda, mas até agora, nada sobre o tráfico de drogas. Eu vou embora logo. E não vou voltar de mãos abanando. É melhor eu voltar com cabeças numa bandeja. Senão, os boatos acabam com vocês. É boatos? Quem falou em boatos, senhor? Você ouviu, Rob. Cabeças na bandeja. Do Hulk. É por isso que vão jogá-las do ar, né? Só por isso. O tamanho do pênis é importante para os asiáticos. Então, se pudermos convencê-los de que os americanos usam este tamanho gigante, eles vão começar a nos respeitar. Tá bom? Estão dispensados. Ah, esperem, esperem. Mais uma coisa, pessoal. O corpo do Jack Neely foi trazido na noite passada por soldados aliados. Aparentemente, ele foi atingido por soldados do Laos ao tentar localizar Covington e Ryak. Eu entendo como vocês devem estar se sentindo, mas por uma questão de segurança, eu pediria que não comentassem nada a respeito do assunto, porque... Rob, antes de nos pedir isso, será que podíamos ter um minuto de silêncio? Visitar Vila Nativa. É o que diz o meu roteiro, Jimmy. Mas estamos aqui há quase 6 horas. Acho que é mais que o suficiente. Desculpe, senador. Estão terminando. Ah, o que é isso, Jimmy? Um barco? Mais ou menos. Jimmy, você é um homem estranho. Que bom que reparou, general. Gosta de costumes antigos, asiáticos. Mas o General Sung gosta do mundo moderno, do futuro. Nosso amigo está um pouco alto. É. Também está viciado na América, já vi isso antes. Sempre vicia mais que uísque, até mais do que o ópio. O nosso amigo está sonhando com a América. Gene. Você mencionou o ópio. Eu preciso que você me esclareça uma coisa. É verdade que Jack Neely transportava drogas quando caiu? Vamos levá-lo para o avião. Vai levar o barco com você? Isso não é um barco, senador. É o caixão de Jack Neely. Eu prometi a ele que não mandariam o corpo de volta num saco. E não. Ele não transportava drogas. Acorda, general. Vou fazer um brinde a Jack Neely. Alguém me acompanha? É claro. Vamos lá. Ao Jack. Ao Jack. Ao Jack. Foi melhor. Ele ia odiar morrer dormindo. Eu vou embora. Tá, aviso para as crianças já foram. Vou encontrar com eles. Mas que história esquisita é essa, Jimmy? Pretende ir para onde agora? Eu tenho um comprador para as minhas armas. Eu vou pegar todo o meu estoque e vender tudo de uma vez só. Mas e o que você vai fazer depois, Jimmy? Por acaso você pretende virar um fazendeiro e criar gado na Tailândia? É. E os seus amigos aqui, Jimmy? O que é que a gente vai fazer? Vamos voltar para Dakota do Sul e vender alguma coisa? Pois é. É. Eles vão acabar com essa guerra mesmo. Logo, logo haverá outra guerra para vocês curtirem. Será? Toma. Claro que eu juro. O que me diz? Pessoal, eu passei o dia com o senador e eles estão querendo um bode expiatório. Portanto, tomem cuidado. Até amanhã, hein? Oi? Oi. Por onde andou? É, por aí. É? É, eu fiz compras no mercado negro. Comprei granadas. Agora eu vou curtir um pouco. Curtir? Pensa como é que é. Curtir. Eu vou me divertir. Fazer um pouco de barulho. Não me parece uma diversão bem planejada. É, como eu disse, é no solo que eu estrago tudo. Eu não faria isso se fosse você. Eu sei. Mas também não faria nada, não é? Ah, até mais. Chegou a hora. Dá um refrigerante. Dá esse carro. Tá sei quem foi. Foi aquele garoto quem fez isto. Os guardas o viram. Estão dizendo, Major, que foi sabotagem comunista. Gente, eu realmente não dou a mínima para quem explodiu este lugar. O problema é que nós podemos ser expostos logo quando o senador está aqui. Nós temos que dar um nome ao Davenport, agora mesmo. General, posso abusar da sua bondade e pedir 2 quilos? Prontinho, aqui. Saiba que isto aqui é pela causa. Sim, senhor. Isso mesmo, Charlie. O C-123 é para meu uso pessoal. É um avião grande para uso pessoal. Exatamente. Você arrumou um comprador para as armas, é? É isso mesmo, Charlie. Charlie. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Ah, qual é a sua carga hoje? Eu vou levar a farinha para Bientong, eu acho. Tá bom. Fica perto de Tang 7. Está planejando cair novamente hoje? Hoje não. Não? Que não. Bom, você já deu prejuízo demais. Obrigado, hein, Charlie. De nada. Do que é que você está falando? Pronto, Bill, está aqui. O que você quer dizer? Agora está melhor? Muito melhor. Sério, a nuvem de ópio que cobriu a cidade deixou todo mundo doidão. E eles tiveram que fechar o laboratório por 3 horas. Só recomeçaram esta manhã. É assim mesmo. Tudo bem, tia? Ótimo. Oh, open con. Grab. E aí, tudo pronto? Tudo. Tudo pronto. Piantuão, não é? Staggerly para a base. Câmbio. Mudança de plano de voo, Staggerly. Mantenha o curso. Nós queremos que desçam a LS-18 para inspeção de rotina. Inspeção de rotina? Afirmativo, Staggerly. Só transmitimos as ordens. Seguindo para a LS-18. Ô, Babu, vamos descer em LS-18 para inspeção de rotina. Inspeção de rotina? É. Nunca ouvi falar. Então não é rotina. Babu, cheque a carga. O que foi? Eu sei lá, tem alguma coisa aí. Cheque a carga, tá? Eu espero que a informação seja incorreta, senador. Seria terrível achar heroína naquele avião. Por outro lado, senhor, o tal piloto é da Califórnia. Ah, entendi. Envolvido naquele movimento jovem. Nossa, todos aqueles anos de rock and roll. Mas acontece que ele é um só. Para que tantos homens aqui conosco? Bem, os pilotos são durões, senador. Ele pode resistir com violência. Se a informação for correta, ele é frio e calculista. Thank you. filho, eu não achei nada aqui. Escuta, é uma armadilha, tá bom? Continue procurando. É sério? É sério sim, abre os sacos. E aí? Nada. Eu sabia. Aqueles miseráveis estão esperando a gente lá embaixo. Droga, eles querem prender a gente. Querem nos ver mortos. Só faltava essa. Mexeram no indicador de combustível. Está acabando. Esquece isso. Eu vou tentar pousar naquela pista antiga, perto de Tango 7. Espera aí, Billy. Acontece que aqueles miseráveis podem seguir a gente até Tango 7. Calma, vamos achar uma saída. Não, não, não. Você vai achar, porque eu tenho 42 anos e nunca achei saída pra nada na minha vida. Droga! Vai pousar, Robin. Tem que pousar, senhor. O combustível está quase acabando. Liguem os aviões. Vamos atrás dele. Estamos ferrados, cara. Ferrados. O quê? Estamos ferrados. Continua assim, capitão. Já estacionou o carro? Parece que vamos conseguir. Mas o que vamos fazer quando estivermos lá embaixo? Eu estou pensando. Uhul! Ai, eu não teria pensado nisso. É, foi uma boa ideia. É. Tá bom, eu te pago uma cerveja. Ah. Que semana de cão. Deus me livre. Jim. Responda, Jim. Não, diga. Me dá licença um instante. É uma boa, responda. Responda, Jim. É uma boa. Jim. Pode falar, Jim. O que foi? O quê? Caiu de novo? Mas que infeliz, ele não sabe voar. Ah, eu vou dar um jeito. Vamos. Não, chega de exploração. Fale minha língua. Thank you. foi, Rob? Eu não sei, senhor. Senador, acho que nós o perdemos. Eu creio que a viagem não foi de todo perdida. Creio que achei o que queria. Não entendi, senhor. Sabem, eu posso até ter cara de fogo e até dizer um monte de bobagens, mas acontece que eu sei reconhecer uma armadilha. E se não me engano, o que é provável? Escuta aqui, meu chapa. Eu sei que você recebeu muitas medalhas. Senador, quero que se danem as minhas medalhas. Eu tentei facilitar para vocês, mas nunca estão satisfeitos. Faz o seguinte, volte para Washington e pegue um táxi no aeroporto. Vá direto à Casa Branca e conte toda a história que acha ter visto aqui. E depois pode se preparar para o fim da sua carreira política. Você não pode me pegar sem ir para o buraco junto. E sabe por quê? Porque simplesmente o presidente me adora. E você é um incompetente, Rob. Vamos embora! Você veio. Onde está o avião? É uma longa história. Bom, vai ser a minha última parada. Eu vou descarregar na próxima e acabou. Quero sombra e água fresca. Ah, tem um mapa por aí e todas as paradas estão marcadas nele. Onde está? Está aqui. Ah. As coordenadas para o céu azul, por favor. Olha só aqueles caras lá embaixo. Ah, são as tropas do Sul. Eu os ouvi pelo rádio de manhã. Parece que eles vão tomar os campos de ópio e o general teme que alguém chegue lá antes dele. Fica perto do campo de refugiados. É lá que estão as papoulas. Mirelle e Sanders estão tão perto quanto nós. Eles podem pegá-la. Acontece que nós estamos a 5 minutos dali. 5 minutos no máximo. É sério, eu cheguei... Cala a boca, tá bom? O quê? Olha, eu planejei isso há muito tempo. Como é que é? Está certo, não me venha. Eu não falei nada, eu não falei nada. Para salvar donzelas na selva. Ela escolheu estar lá e pronto. Eu não estou dizendo que é isso mesmo. Ajudar, eu já vi minha boa ação há muito tempo quando eu salvei vocês dois. Ah, eu agradeço. Não ouvi um obrigado. Tá bom, obrigado. É, eu sabia no que eu estava me metendo. Droga! 5 minutos não vão fazer diferença. Ela é magrinha, cabe lá atrás com as armas. Me dá as coordenadas. 160. Você tem certeza que ela cabe lá atrás? Que é aquela boca? Troca logo agora. Pode deixar que eu piloto. Você não dá uma dentro. Nós não tivemos resposta. Alguém pode ir lá? Nós queremos uma resposta. Desculpe, Pirelli. Eu estava trocando de roupa na cabine telefônica. Eu vou pegá-la. Daqui logo, Jimmy, anda! Não, eu não posso fazer isso. Como é? Eu não vou, Billy. Anda não... logo! Eu não posso levar essas pessoas! Vamos embora, vamos embora! Suba no avião! Não adianta, eu não vou abandoná-los! Nós viemos pegar só você! Suba logo no avião, droga! Jogue fora a carga! Espera um pouco. Jenny, eu tenho uma ideia. Nós largamos a carga e levamos os refugiados. Ah, legal, genial. Ah, diz que você topa, vai. Nós vamos embora. Tem que fazer isso. Se você não fizer, não será melhor que o Major Lemon. Sai da minha frente. Madre Teresa, eu ia fazer isso mesmo, só não gosto de ouvir sermão. Serei melhor do que ele? Seu miserável. Chegando perto, depressa. Vamos lá. Boa tarde, senhores passageiros, e bem-vindos a bordo do voo 1 da Air América. Em nome da nossa tripulação, eu gostaria de dizer que vocês vão poder tirar o cinto assim que sairmos da linha de voo. Eu peço desculpas pelo atraso. É que o comandante Reich teve um probleminha pessoal. Nós serviremos lanches e passaremos no canal 3 um novo grupo chamado Jimmy Reich e o Salvamento, o melhor do rock and roll. O nosso comandante está pensando no que vai dizer a família dele. Enquanto isto, hoje nós voaremos sobre Anaheim, Azusa, Delta Mekong e seguiremos direto para... Para onde estamos indo? O que vamos fazer? Agora você vai ter que dar um jeito e me ajudar a correr atrás do meu prejuízo. Eu vou te ajudar? É. Eu não fiz você largar a carga. Eu só sugeri. Não me culpe pela única atitude decente que tomou na sua vida, tá bom? E depois, onde é que eu vou arranjar essa grana? Você ficou doido? Acontece que nós dois ficamos doidos na Dini Aviões Usados, pois abaixamos o preço dos nossos C-123. Você quer aviões para o seu exército particular? Esquece. Ou será que prefere contrabandear armas e ser preso? Nós não podemos vender o avião, ele é propriedade do governo. Acontece que o nosso governo não existe no Laos e nem esse avião. É, pior que é. Então, agora calma, vamos fazer o que sabemos fazer melhor, voar. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. O Major Lemon foi indiciado no caso Irã contra. Ele foi perdoado, promovido e mandado para o Panamá para ajudar Noriega na guerra contra as drogas. Rob Dial foi chamado perante um comitê do Senado na investigação Irã contra. Ele repetiu, não lembro disso, senhor, 115 vezes. O general Sung conseguiu o Holiday Inn. Ele também gerencia a Califórnia Empréstimos. Jane Ryak se juntou à família na Tailândia. Abriu 6 negócios que foram à falência. Em 1975, ele ganhou na loteria. Billy Covington se tornou programador de computador na Tailândia. Em 1976, foi deportado por fraude à loteria.